Elida Jagunçada, estamos de volta com mais um Pilha de Gibis, podcast mais frio do site atfinalhq.com.br. Vai lá que tem mais Pilha de Gibis, o Quintinho Sete Jagunços e o Primavera Omniverso. Procure também a gente pelas redes sociais no arroba atfinalhq no Twitter, Instagram e no Facebook. Bom, já começou o inverno para uns, já está fazendo aí na casa dos seus 22 graus, estou começando a tirar os casacos dos armários, aquele fedor de naftalina infernal, e para isso vamos aqui gravar mais um podcast sobre nossas leituras debaixo das cobertas. Eu sou o Vitor Azambuja e estou aqui com o Marquito. Lá, aqui em Maceió está fazendo um frio de 24 graus, você chovendo um bocado esses dias, e sabe como é que é, no Nordeste, quando faz qualquer coisa abaixo dos 25 graus, você já está com casaco na rua. Ao seu lado, Maurício. Aqui em Recife, 22 graus, o maior frio em linha reta do mundo. E todas as mulheres hoje no shopping estavam de bota e os homens com aquele pullover ridículo. Ah, Recife. Recife. Pior que você sabe que aqui é verão, né? Aqui tá um calor do inferno, que aqui eu tô no... Aí só tem duas estações, né? Inferno e mormaço, né? Qual das duas que tá? É que no inverno aqui fica um clima parecido com aí. Às vezes até um pouco mais frio, por incrível que pareça. O que eu acho estranho é que o clima daqui tá em... consonância com o hemisfério norte, que é o clima correto, né? Então, estamos no verão, é o mês que as crianças estão de férias, estão procurando emprego aí, né, nesse período de férias para pagar a faculdade delas no... mais para frente. Bom, deixa de enrolar. Maurício, tira aí seu casaco jeans e fala o que você leu essa semana. Uma leitura para aquecer o coração. Foi esse encadernado do Vampire Gambit, Anel de Fogo, da Kelly Thompson, com ilustrações do P.E. Pérez. Não é o George Pérez, não tem nada a ver com ele, mas é um cara que tá muito legal, melhorou bastante desde as primeiras aparições dele, e aqui tá surpreendendo na arte. Basicamente são as aventuras desse casal desfuncional dos X-Men, como tudo nos X-Men, né? Aquele novelão miserável. Scott Lobdell, que nos anos 90 sugou tudo que podia, eles passaram por vários altos e baixos aí, confianças e desconfianças, momentos mais próximos ou sumidos, e agora estão nesse arco muito bacana aqui. Eu não sei se tem um arco posterior, mas eu sei que depois eles se tornam Senhor e Senhora X, um novo arco, uma nova série que saiu pela Marvel até recentemente, acho que acabou agora na 12ª edição, vai desembocar, né, todo mundo já sabe, no casamento deles, mas aqui a gente tem ainda o comecinho da reconciliação deles. Eles têm que investigar juntos uma ilha em que mutantes estão desaparecendo. O cérebro dos X-Men de repente capta que tem sinais mutantes que estão piscando e puff, sumindo. A Kitty Pryde, que é nessa época a diretora da Escola Xavier, Escola Jean Grey, enfim, não sei, essa fase dos X-Men é uma bagunça. Manda eles dois, porque todo mundo sabe que eles são um casal, fica aí acima de qualquer suspeita eles indo para esse lugar lá, que é um retiro para casais, para pessoas que querem... aproveitar assim, esses hotéis que tem tudo, all inclusive, bangalôzinho charmoso, bacana, pra você só ficar lá fazendo sexo, comendo e bebendo. E tem terapia de casal também. E eles vão descobrir aí, tem uma mutante por trás disso, tá sugando essas energias. E ao mesmo tempo cria duplicatas deles, que são minions dela, né, controlados mentalmente. E aí a gente tem aí, como a gente pode ver na quarta capa desse volume da Panini, que tá nas bancas, com data de maio, mas aqui mesmo só chegou essa semana. A gente tem aí eles com os uniformes atuais, lutando contra várias versões deles mesmo, né? A clássica lá do desenho dos anos 90, aquela roupa punk dela do John Romita Jr. nos anos 80, aquele do Madureira, aquela roupa escrota dela de rabo de cavalo. Enfim, tem um grande passeio aí pelo passado deles, ela acaba sendo mesmo uma terapia para eles enquanto eles enfrentam essa vilã e descobrem o que é que tá acontecendo, trocam os poderes. Tem várias cenas aí do passado, o Pérez tenta emular aí o Madureira, o Andy Kubert naquela cena do casamento em que o Gambit pega aquele que eles partilham da Jean Grey. Casamento do Ciclope com a Jean, na verdade. E entre tapas e beijos aí, rola uma reconciliação. Até uma brincadeira bacana aí com umas grades de 9 quadros dos personagens falando com a câmera. Isso lembra um pouquinho aí o Heroes in Crisis. Não sei se a gente vai ter coragem de falar disso um dia. Mas aqui com um efeito muito mais bacana. E é uma história muito legal. São 5 edições só aqui nesse encadernado. Você lê num tapa assim, tomando seu cafezinho aí para aquecer seu chocolate quente. E aquece o coração mesmo. História muito bacana. Kelly Thompson é ótima com mensais. Ela tá agora na mensal da Capitã Marvel, que é uma história muito legal. Com uma desenhista também excelente. Não sei se o PP é espanhol. Eu acho que é também, porque a Carmen Carneiro, que tá com ela na Capitã Marvel, também é espanhola. Ela consegue pegar uns escritores bons, uns desenhistas bacanas para trabalhar com ela. Ela estava recentemente também no Uncanny X-Men com o Rosenberg, com o Ed Brisson. Então ela tá toda aí na Marvel, tá com moral lá, e é muito bacana, assim, você vê toda a discussão sendo feita pelo ponto de vista de uma mulher, mas não tem nada desse discurso empoderado, e já estão fazendo isso e estragando os personagens. Não, são os personagens de sempre, os contextos de sempre. Não vai ter nada fora do normal, mas você vai ter uma história muito bacana aí, com uma escritora excelente, que vale a pena você ter na sua prateleira. Alguém leu essa aí? Pode recomendar, sugerir alguma coisa? Eu li, e eu confesso a você que eu não me empolguei tanto quanto você se empolgou com essa história, não. Se o pessoal fala que X-Men é novela, se quando lê esse encadernado, vai ter certeza, né, que é uma novela, e daquelas novelas Manuel Carlos mesmo, aquelas novelas bem melosas, cheio de clichê, mas assim, não é de todo ruim, né? Eu não achei essas coisas todas, mas também não é um gibi ruim. Não sei, eu acho que mais anos 90 do que o casal Gambit e Vampira nos X-Men é impossível, né? Não tem definição melhor dos anos 90 nos X-Men do que esse casal. E é legal ver uma história dos dois juntos novamente, uma história do Gambit, que é um personagem que eu gosto, apesar de também de ser meio que um símbolo ali dos anos 90. A vampira de Baranga foi transformada numa personagem lindíssima, né, ali também no final dos anos 80 e início dos anos 90 pelo Jim Lee, e se manteve assim até hoje. Mas assim, a história é cheia de, como eu falei, é cheia de clichê, é uma novela. Eles vão pra lá, a vampira não quer ir com ele, né? Ele é meio que forçada a isso. Ela até brinca com a Kitty, né, falando assim que a Kitty resolve mandar os dois, porque como tem uma telepata envolvida, o risco de ter alguém pra descobrir é muito grande. Mas por isso que ela precisa de alguém que tenha um envolvimento. Aí até a vampira fala: por que é que você não vai com Colossus? Aí ela fala: não, aqui é a prerrogativa da líder, né? Eu posso me livrar disso e colocar outra pessoa pra ir nessa roubada no lugar. E aí quando eles chegam lá, um lugar muito bonito, cheio de uma ilha paradisíaca, e eles estão lá interagindo com os vizinhos de Bangalô, e eles são perfeitos demais. Eles vão nadando até o Bangalô para poder dar as boas-vindas e tal, e a vampira e o Gambit acham aquilo estranho. Só que aí com o tempo, com as sessões lá de terapia que eles vão se submetendo, eles veem que tem alguma coisa estranha acontecendo, né? Eles vão meio que esquecendo das coisas, eles vão esquecendo as coisas ruins, eles acabam meio que esquecendo o que eles estão fazendo ali, né? E aí é quando a gente descobre o que realmente está acontecendo ali naquela ilha, né? Eu achei muito bacana essa sacada assim da terapia. Tem uma ele dá um gancho legal para você ver eles discutindo o relacionamento, aquela novelona mesmo. Concordo com você, X-Men é novela mesmo, essa história pega muito disso, mas eu talvez seja até por conta do contexto aí. Essa história saiu mais ou menos ali na época que a Marvel resolveu voltar com as duas mensagens dos X-Men, Gold e Blue, né? A Gold ficou com os X-Men mais clássicos e a Blue ficou com os novinhos que o Bendis trouxe do passado pro presente da Marvel. E foi uma série que a Gold, principalmente, apostou muito na nostalgia, né? Teve-se o Mojo de volta, teve-se vários conceitos dos anos 90 e fases famosas dos anos 80 também, para tentar alavancar os X-Men de volta. Mais ou menos naquela fase ali que a Marvel resolveu deixar de varrer os mutantes para baixo do tapete, né? Depois tentar matar eles, substituir pelos inumanos, névoa terrígena fazendo a limpa do planeta, transformando todo mundo inumano e matando os mutantes foram pro limbo, a Iliana recebeu eles lá, né, como refugiados, a mansão toda foi transportada pro limbo. Enfim, aí eles voltam com uma pegada muito de nostalgia mesmo, né, tentando emular o Mark Guggenheim, que é quem escrevia a mensal, a X-Men Gold, não fez isso muito bacana, não... Amor, né, comida requentada. Não tinha todo esse prazer. As primeiras edições ainda foi legal. Teve aquela história do desenhista que colocou mensagens do Corão na história, que isso aí é a intolerância religiosa. Ele acabou banido da Marvel. Mas hoje, vendo aqui, eu não li essa história na época. Li essa história hoje. Aí quando eu vi a Kit diretor, eu lembrei logo da fase, veio esse contexto aí. E essa é uma história que sabe brincar com essa nostalgia. Tanto de colocar as versões dele, né? Toda vez que eles vão para a terapia, tem essa mutante escondida que está ganhando duplicatas dele a partir da absorção de memórias, de lembranças, tanto positivas quanto negativas, mais as negativas, porque ela quer esses soldados mais agressivos. E eles se sentem bem, né? Isso assim, não sei o que é, mas tá bom aqui. Não, mas a gente tem a missão. Ah, mas tá bom, vamos ignorar só por hoje, amanhã a gente resolve isso, beleza? Eles começam a tentar postergar as coisas, não se importar tanto com o que está acontecendo, mas o DV chama, a Kit se comunica com eles às vezes. E as discussões dele, a lembrança do passado, esses flashbacks aí que mostram o casamento do Ciclope com a Jean, quando o Gambit rouba lá o espartilho, sei lá se aquilo é espartilho, é uma paisapada americana, né? Nossa, aqui a gente não faz isso, não sei muito buquê. E outras histórias todas, né? A questão lá de que quando a primeira vez que eles transaram, a vampira ainda diz, né? Foi minha primeira vez quando estão na Antártida, sem poderes, refém do Magneto, se não me engano. Lá na fase do Joe Madureira com Scott Lobdell. Saiu aqui em formato americano pela Abril, hein? Coisa rara na época também, os X-Men tinham uma revistinha em formato americano. E assim, bicho, é bem feito, eu concordo com você, né? É uma sessão da tarde divertidinha assim, você termina de ler e... Não vai te mudar a vida, não, mas pelo momento, pelo contexto da Marvel, naquela jogada ali, largado e tudo mais, de tentar ressuscitar a base de fãs para voltar a ler as coisas e parar de reclamar no Twitter, foi uma história bacana, fez isso, mas sem parecer desespero, e desembocou aí numa mensalzinha muito honesta, que é Senhor e Senhora X, eu tô para ler ainda, mas é bem também da Kelly Thompson. Veio aí o casamento dos dois, eles roubam o casamento, né? A Kit e o Colossus iam casar, desistem do casamento. Aí o Gambit diz, tem o buffet aí, tem os convidados tudo aqui. Ele se ajoelha e pede a vampira em casamento ali. Eles acabam casando e ainda aproveitam também a lua de mel da Kit com o Colossus. E provavelmente isso vai sair por aqui, né? Já que lançaram a mini encadernada, provavelmente a série mensal deles deve sair por aqui também encadernado, né? Tomara que saia e que saia junto com essa ediçãozinha de X-Men Gold aí no encadernado, pra fechar mesmo a história, né? Não vai fazer muito sentido isso sair numa mensal e você não ter isso no encadernado depois. Até acho que até nos Estados Unidos saiu agora pro meio encadernado juntando essa edição da Gold. Vamos ver se saiu recente, quando a gente tá gravando aqui esse pilha, saiu recentemente o checklist da Panini de julho, e tem lá um encadernado de X-Men Blue, né? Que nos mesmos moldes que saiu X-Men Red, eles vão publicar X-Men Blue, e vamos ver como é que vai sair X-Men Gold, né? E tem que terminar o X-Men Red, né? Que não saiu a segunda parte ainda, né? A primeira é de abril, tá, ou maio, né? A Panini tá bem atrasada aí nos X-Men, né? Se você for considerar outras revistas que estão saindo aqui, com a mensal do Homem-Aranha, Capitão, Vingadores, enfim, X-Men tá bem atrasado, eles não terminaram ainda essa fase de Gold, Blue, estão correndo aí com o Red, saiu acho que o segundo ou terceiro de Surpreendentes X-Men, que é fechando o arco do Charles Soule com a volta do Xavier, tem que sair ainda, né, o quarto volume, que é do Rosenberg, que ele tá trazendo de volta aí vários mutantes que estão sendo importantes na Uncanny. Tem o Novos Mutantes Dead Souls, também vai ser importante pra Uncanny, o que rola lá. A minissérie do Maddox, que é muito legal, recomendo. Aí pra gente vir pra Extermination, falamos em outra pilha dele, com o Nick. E começar finalmente a fase que tá acabando agora lá nos Estados Unidos, volta do Hickman, que é o Uncanny, que começa com Kelly Thompson, que a gente tá falando dela aqui hoje, o Rosenberg, que é o arquiteto dessa retomada aí, e o Ed Brisson, também é um nome muito bacana. Curiosamente, eu não li esse encadernado. Eu tenho uma trilha que eu gosto muito, que é a Kelly Thompson, que é assim, uma escritora muito boa e sempre parece que tá muito... Tá muito comentado, né? Pelo menos eu não vejo. O Perry Pérez desenhando, né? Que eu gosto muito da arte dele. E o principal, para mim, o que seria o chamativo número um desse gibi, que é a arte da capa do Chris Anka, né? Que eu adoro os desenhos dele, assim. Ele faz uma arte muito boa de capa, ele é um capixé excelente. Eu confesso que nunca vi... Não me nem sei se ele fez algum gibi desenhando. Só vejo capa. As capas dele são excelentes. A Marvel usa muita capa variante dele, que é uma pena. Eu adoro esse estilo de arte dele. Mas eu não li. Se eu tivesse visto esse gibi na banca, eu teria pego considerado somente pela capa do Chris Anka, que é uma capa bem simples, né? O Gambit jogando assim umas cartas e a vampira partindo pra dar um soco. É, teria comprado somente pela capa, com certeza, porque eu gosto muito da arte do Chris Anka. Mas eu não comprei, porque na banca que eu vou aqui, que eu costumo ir aqui, no shopping, já falei isso aqui em algum pilha, ela tem uma prateleira somente de coisa da Marvel, assim, o grosso dela, né, na altura, assim, da nossa vista. A prateleira do lado é coisa da DC e um pedaço da Marvel, já a Marvel tem muito mais lançamento que a DC, tem uns pedacinhos da Marvel, e a outra tem duas de só de mangás, e uma que tem mangá tem também o Sumet, né. E eu sempre vou primeiro na prateleira da DC, né? E passo só a vista, assim, na prateleira da Marvel. Então eu não vi. E deixei passar muito por isso. Porque eu quase... A prateleira da Marvel, quando eu vou lá, eu já vou endereçado em pegar alguma coisa. Né? Como foi o caso, por exemplo, do X-Men Red, que eu não comprei lá porque só chegou agora, né? Chegou agora essa semana, de segunda semana de julho. Eu fui lá, fui agora na banca, vi lá o X-Men Red, mas o Flávio fez um favor pra mim, comprou, já me entregou aqui. Ele compra numa banca horrível, num shopping horrível, então não vou entrar nesse método. Abraço, Flávio, mas sua banca é uma bagunça e o shopping é um lixo. Ele não gosta daquele shopping bagunçado. Na minha é mais organizadinha, eu gosto dessa beleza, dessa organização. É, eu ia falar do que eu li, mas eu não li nada por uma razão muito simples. Minha esposa tá viciada em assistir The Good Doctor no GNT. Você já viu essa série? É uma série de médicos residentes e um deles tem, que é um gênio, ele tem autismo. Ah, eu vi, a Globo passou até o piloto da primeiro episódio como filme, né? E é o ator que fez a Fantástica Fábrica de Chocolates, né? O ator principal é o molequinho do remake da Fantástica Fábrica de Chocolates. É o Charlie. E não é ele também que faz o Em Busca da Terra do Nunca, que tem até o meme dele abraçando lá o... Eu acho que é, e ele fez também aquele seriado que é baseado em Psicose, que é um prequel de Psicose. Hotel Bates, Bates Motel, é. Esse, Bates Motel, ele também. Então, a minha esposa tá viciada nessa série que passa no GNT tarde da noite, eu acho que aqui umas 10h30 para 11 horas, e aí ela fica assistindo e eu fico lendo, só que eu sou um idiota, eu fico lendo e olhando a televisão, eu termino assistindo o episódio e não leio porcaria nenhuma, então graças a Deus, não leio porcaria nenhuma essa semana, então Marquito, o que é que você leu aí para complementar? Então, seguindo ali o anúncio do encerramento do selo Vértigo, né? Tem algum tempo, há pouco tempo, eu acho, duas semanas que a DC anunciou que iria descontinuar o selo Vértigo, né? E o selo de quadrinhos adultos da DC agora é o Black Label, né? Se eu não me engano. Então eu li um encadernado que a Panini lançou há pouco tempo, né? Chegou também, acho, semana passada ou retrasada aqui, que é dessa nova leva de quadrinhos da Vertigo, que é o Coisas Selvagens. Ele é escrito pelo Justin Jordan, desenhada pelo Ibrahim Mustafa e colorida pelo Jordan Boyd. E assim, a premissa é bem simples. Existe um projeto ultra secreto do governo americano chamado Floresta Negra. Esse projeto ele acaba recrutando dezenas de jovens e todos eles têm características que são ligadas à psicopatia. Inclusive, na hora lá que eles estão... Que o médico responsável por esse projeto está falando com esses jovens que foram recrutados, eles falam, né? Faz xixi na cama, tem dificuldade de relacionamento, tem boas notas, e assim que isoladamente não quer dizer nada, mas se juntar os três é um traço de psicopatia. E aí eles recrutam esses jovens de maneira até violenta e... para treiná-los para se tornarem a arma perfeita, né? Eles são agentes do governo prontos para fazer o que for necessário, infiltração, desestabilizar outros governos, tocar o terror, por assim dizer. E aí, até que, para variar, o negócio dá errado e o governo tem que ir atrás para poder limpar a merda que ele mesmo causou, né? E aí eles contam a história da dupla de protagonistas que, curiosamente, são chamados de Caim e Abel. E o Abel, ele é o único desses agentes que ele conseguiu sair do programa. Ele fugiu do programa. Eles são recrutados bem novos, seus 12, 13 anos. E mostra aqui no gibi, mostra a cena do Abel sendo recrutado. Ele chega em casa, ele estava na escola. Quando ele chega em casa, os pais dele estão mortos. E tem esse agente do governo falando, ó, tá, você viu aqui, eu matei seus pais, o que você vai fazer se eu te deixar viver? Ele falou, eu vou te caçar e vou te matar. E falando na maior calma possível, né, que a situação tinha lá, e ele falando isso na maior calma possível. E aí mostra um pouco do treinamento dele e tal, como ele conheceu o Caim, como eles se tornaram amigos, até onde que psicopatas podem ser amigos e tal. Só que, depois de um tempo, esse projeto dá errado, o governo tenta eliminar todos, só que descobrem que não conseguem eliminar todos, né? O Abel tava vivo, tava fora já desse programa, e aí ele acaba sendo recrutado pelo FBI para poder ir atrás do Caim e dos... remanescentes do programa, né? Que eles estão ali chamando a atenção, tocando terror na cidade para poder ir atrás dos responsáveis pelo programa. E assim, ele é a ação ininterrupta, assim, do início ao fim. A edição brasileira, o encadernado, ele pega as 8 edições da minissérie, né? Foi publicado do número 1 ao número 8. E assim, eu li numa sentada, ele tem aquele ritmo assim de filme de ação dos anos 80, anos 90, e talvez o conteúdo seja o mesmo. É aquela coisa de ação meio descerebrada, com aquele tanto de clichê de filme de ação, daqueles filmes de brucutus, do Stallone, do Schwarzenegger, um comando para matar envolvendo mais agentes, talvez. Mas que, assim, não é um gibi ruim, mas a gente descobre por que a DC resolveu cancelar o selo Vértigo, né? Porque esse gibi, apesar de não ser ruim, ele não chega aos pés do que o selo Vértigo já produziu, né? Algum de vocês chegou a ler esse gibi ou ouviu falar dessa história? Eu vejo... Vi falar, porque que posta, né? Toda semana, o quarto da semana, né? O giro pelas bancas, aí eu observo lá o lançamento da Vertigo, mas na banca, assim, quando eu vou lá, nessa sessão que eu falei da DC, eu passo o olho assim, você vê uma coisa diferente, meio esquisita, né? Que não de costume, né? Super-Homem, Batman, Mulher Maravilha. Aí você olha assim, pô, que é isso aqui? Lá é Vertigo, né? Aí, pra você ver como são. O sinal dos tempos, né? Você vê assim, Vertigo, porra, você já devolve, né? Antigamente você pegava, já ia pagar, você nem sabia o que é, quem é, por que é, né? Hoje em dia eu pego, olho, vejo que é Vertigo, deixo lá no mesmo lugar, né? Nem levo pra casa, porque a chance de ser material, não ruim, né? Mas material muito, sabe, medíocre, simples, algo que não vale a pena você, sei lá, perder seu tempo lá lendo, vou ler outra coisa, sabe? Gastar R$ 20,25 esse encadernado aqui, eu não espero a promoção boa, e por esse mesmo valor, R$ 25,30, compro o Paper Girls do Breaking Vogue, por exemplo. Só um exemplo hipotético, sabe? A oferta hoje de gibis assim, né, que não é nem só isso, né, de esse gibi ser um bom exemplo do que porque a DC cancelou, né, acabou com o selo, né, é mais uma coisa que já falamos aqui em os programas, que me parece ser esse problema editorial, né, não existe mais um editorial que resolva esses problemas da DC, né, cada editorial da DC, Batman, Super-Homem, Mulher Maravilha, eles são muito isolados, né, cada um no seu canto, cada um faz o que quer, ali tem toda aquela... Aquele monte de gibi do Batman, por exemplo, eles se conversam ali, assim, com muita boa vontade. O gibi do Batman solo, do Tolkien, não fala com ninguém praticamente, né? Raras vezes ele dá uma passada aí pelos outros, Asa Noturna também, sabe? Então vai aqui, cita um, cita outro, mas não existe mais uma grande integração, né? Então, esse resultado da Vertigo é bem isso, né? Falta de alguém que faça esse negócio valer, né? Que era a Karenberg, né? Hoje ela tá na Dark Horse, lá, seu selo próprio, né? Que é muito justo, né? Que é Berger Books, né? Tem o nome dela. E, assim, o material bom mesmo tá lá, né? É uma coisa muito esquisita saindo agora, mas é aquela coisa esquisita que você fica instigado a ler, sabe? É uma coisa que ele tira do seu conforto completamente. O que era Vertigo lá pra trás. Ele tem essa coisa esquisita tirada do conforto, mas também tem história muito boa, né? Então, sabe... Eu vejo mais como um problema editorial nesse sentido. É, eu assino embaixo, Dão. A DC não soube renovar, não soube reinventar aí a Vertigo, considerando todas as mudanças do mercado, né? Aquela coisa, parece a Oi. No lugar que só tinha Velux. Então ela não investia na infraestrutura, no serviço, nem nada. Não tinha concorrência mesmo. Mas aí, com o tempo, veio, né, a GVT da Vertigo, que foi aí a Dark Horse, eu acho. Foi GVT foi foda agora, velho. Cara, nem lembrava mais disso. Maior enganação dos últimos anos, a GVT. Pois é. É a salvação da lavoura, né? 3 meses boa, depois veio a desgraça. E aí a gente teve a Dark Horse, a Image também mudou completamente o seu panorama ali, deixou de ser aquela coisa de blockbuster dos anos 90, Spawn, Dragon e tudo mais, pra ser uma editora indie mesmo, né? Uma grande editora indie, quase mainstream. E chegar pra galera e dizer assim, ó, vem pra cá, você publica sua história aqui, depois que der levar pra outro lugar, beleza. E conseguiu com isso, né? Uma puta recolocação no mercado, manteve aí alguns títulos antigos, Spawn sai até hoje, o Dragon também. E muita coisa nova, mano. Se você for parar pra pensar aí, muita coisa do Lemir saiu na Vertigo. saiu na Image também. A gente teve aí vários selos da Dark Horse, né? A Dark Horse teve o Legends, depois teve um outro também, acho que é Marvel. E mais algum. Não deu muito certo assim, não teve esse hype todo. Mas a gente tem hoje aí um acesso muito fácil. A gente tem aplicativo de quadrinhos indie, a gente tem gente divulgando online, tem edições, editoras que estão apostando nisso aí, com um selinho ou outro, gente pequena, tem a IDW, tá com coisa autoral também. Inclusive tá saindo um quadrinho muito bom na IDW aqui, que é a Marcha, que é sobre aquela marcha dos negros pra votação nos anos 70, salvo engano. Isso tem em banca, não? Não, eu vi a Amazon só e vi uma na Saraiva, curiosamente. São 2 volumes, tá saindo o 2º volume agora. Mas o primeiro importado tava até baratinho, tava um preço bom. Mais barato que o nacional na Amazon, não sei como é que tá agora. Quem publica essas coisas da IDW aqui? Eu nunca vejo esse material por aqui. Raramente. Poxa, eu vou dar uma conferida nisso, mas eu também vejo pouco. Só vi esse na Saraiva. Eu não procuro também, né? É isso. Mas assim, se fosse bem divulgado, né? Sempre vai ficar esse problema aí, né? Enfim. Então a gente tem essa... A evolução do mercado aí e esse encaminhamento dos autores mais autorais. Alguns têm ido pro mainstream, como a gente falou aqui já, de alguns foram pra Marvel, né? O Chip Zdarsky, o Donny Cates e tudo mais. E tem uma galera que tá se mantendo aí no indie mesmo, financiamento coletivo. E acho que a Vertigo perdeu o bonde da história, porque não soube se renovar, não soube procurar essa galera. Parecia que tinha algum editor lá, depois que a Berger saiu, caía passando nas mesas lá na reunião. E aí, alguém tem aí que quer publicar alguma coisa aqui pela Vertigo? venha com suas ideias aí, seus pitches e tudo mais. E ainda tem isso, se você publica pela Vertigo, eu acho que via de regra é a, tudo da DC, né? E todos os direitos e tudo mais de publicação, os personagens, são a propriedade da DC. Aí você tem a Dark Horse, a própria Image e essas possibilidades de financiamento coletivo em que você mantinha os direitos dos personagens, você tinha todas as possibilidades. Ah, vai ver a filme? É tudo meu, negocia comigo, não vai negociar com a editora, não. E foi precarizando, né? Até chegar esse ponto aí, eu confesso também que eu vi umas coisas, tem coisa selvagem, saiu com um preço absurdo pela Panini aqui também. Eu olhei na banca assim, isso aqui eu não vou ver não, o preço já não instiga, mas também é uma coisa que você não tem um referencial, não tem uma divulgação, a editora já peca nisso. E quando você vai pesquisar alguma coisa, assim, não tem relevância, não... quadrinho tá caro, como a gente fala sempre, né? Como o Dão falou outro dia no Twitter, antes a gente comprava quadrinho com o teuco do pão, hoje a gente usa o teuco do quadrinho pra comprar o pão. Então, bicho, a gente tem que selecionar mais o que a gente vai comprar, e se a gente não tem um referencial, não tem um peso do selo, a coisa mais interessante do selo Vertigo que apareceu por aqui foi a reedição do Monstro do Pântano, no último volume, que mudou o selo, né? E foi a última vez que eu ouvi a galera falando alguma coisa da Vertigo. Então, quando ela morreu, agora um monte de gente, salve a Vertigo, vai deixar saudade, não sei o quê. Ninguém se importava com a Vertigo, tinha mais de 10 anos já. Infelizmente, essa é a verdade. Scalpo, né? Foi a última, o último suspiro, né? Basicamente. Depois do Scalpo. Pois é, ainda tentaram lançar mais umas coisas assim, pra fazer um revival, mas nada colou. Teve alguma coisa lá do Lemire, né, que também teve aquele... Teve o Inescrito. E aquele outro que é desenhado pelo Neve, pelo o Sweet Tooth, né? E acho que só. E antes disso, acho que Y só. A última grande, assim, grande até em volume de publicação, série da Vertigo, foi Fábulas, né? Aí teve Fábulas, teve Y, teve Scalpo, que talvez tenha sido a última de maior qualidade publicada. Teve alguns revivals que não chegou a ser de material, não era Vértigo, né? Que teve o Sandman Universe, que é mais uma volta lá no universo do Sandman, mas já é tratado como um outro selo, né? Tanto é que também foi anunciado há pouco tempo a inclusão do... a utilização do Hellblazer nesse Sandman Universe, então a gente também não sabe muito bem como isso vai ser utilizado. E é aquela coisa, foi minguando, né? O que era sinônimo de quadrinho autoral de qualidade, é o que a gente já fala há algum tempo, é a Image hoje em dia, né? E alguma coisa saindo da Dark Horse, mas... O celeiro agora de quadrinho autoral, os principais hoje em dia é na Image, né? Você tem alguma parcela da IDW também, acho que algumas outras editoras pequenas que me fogem o nome agora, a Dynamite, acho que tem alguma coisa ainda, além daquelas franquias que eles pegam sempre. A IDW também, né? O grosso delas é franquia, tem Transformers, Micronauta, as coisas todas da Hasbro estão com a IDW, eles usam isso de carro-chefe e vão lançando uma coisa ou outra ali, de vez em quando com alguma repercussão boa na mídia, né, eles conseguem aí alguns prêmios, uns AIS, né. Essa marcha mesmo, Dão, são dois livros mesmo, conferi aqui, são da Autêntica, os dois publicados pelo Grupo Autêntica, e estão com preço muito bom na Amazon. A gente está gravando aqui hoje no dia 11 de julho. O volume 1 tá por R$20 e o volume 2 tá por R$35. Eu me passei porque eu nunca mais fui na Saraiva. Realmente, aqui tem uma Saraiva Mega Store, nesse mesmo shopping da banca. Eu nunca mais fui lá, porque ele fica no... Porque eu sempre vou no shopping muito rápido, né? Eu vou na banca ou no banco e vou embora. E realmente, na Saraiva, sempre na sessão de gibis, a Saraiva mudou muito, sabe? A Saraiva daqui, não tem como estar agora, mas a última vez que eu fui, tem um mês, parecia que tava... Passado um trator lá, que eles tiraram as estantes que tinha no meio, então deu uma ampliada, foi aquele vazio, assim, ficou até esquisita a loja, sabe? Eles tinham logo no começo, tinha uma mesa só de gibi, só de encadernado, e tinha muita coisa importada, e do lado tem uma prateleira imensa com a parte ali perto de artes, de cinema, de biografias. Também tinha três estantes só de gibi, sabe? E agora eles botaram lá pra trás, E nunca mais falei, não sei como é que tá, mas sempre aparecia esses gibis aí fora da Panini. Além dos importados, esse não são da Panini, da Mitos, o próprio da Geektopia, eu descobri lá sem querer. Eu reconhecia o Wicked Divine, o Alex, aquele Alex Yada também, e o Criminal do Sexo, eu já tinha lido no original mesmo, mas aí eu vi que ia ser lançado aqui quando eu fui nessa live, porque até então a divulgação é perdida, sabe? Tudo bem que, de novo, né? Tempo de minha culpa, que eu não acompanho, não fico olhando direto, assim, fico muito preso ao que sai em banca, mas descobri a Saraiva, passando lá na Saraiva, tá lá em divulgação, digo, porra, se lançaram aqui, tá, fui lá e comprei. Sabe? Não comprei na Saraiva, comprei na Amazon, que era mais barato, né? Mas fica sabendo pela Saraiva, né? Então, realmente, é o local de você descobrir essas coisas, sabe? Porque a divulgação realmente é complicada, das próprias editoras também, né? É curioso você falar isso, eu estive na Saraiva também essa semana, e parece que a Mitos fez algum acordo com ele lá, porque desovou muita coisa mesmo. Achei até um volume do Conan, Libertador, Conquistador, aquele da capa verde, aquela edição grandona, bonitona, com letra dourada e tudo mais. Espero que não fique preta igual a da Panini, de Guerra Infinita. Mas tem muita coisa da Mitos, preços variantes, tem coisa com desconto, coisa sem. Mas pouca variedade das coisas, aqueles encadernados Nova Marvel de sempre, aquelas coisas assim, realmente algumas grandes livrarias estão se recuperando aí, e outras continuam se afundando na lama, toda hora uma tentativa de fugir da execução, da falência, por meios ilegais, alienando bens e tudo mais, antes de cair no pau da justiça, mas tem coisa boa mesmo aparecendo nessa época de vez em quando. Eu não... Essas coisas assim, Geektopia e tudo mais, aqui, pelo menos na Mega História de Recife, eu não tenho visto tanto, não. Deve ser a maior Mega História em linha reta também, né? Do Nordeste, talvez do Cone Sul. Não, você... Do América Latina, não é do Nordeste, não. Respeite Recife. É, como diria lá na Bahia, né? Adaptando, uma das maiores... a maior do mundo e uma das maiores de Pernambuco. Bom, amigos, então com esses regionalismos à parte, vamos encerrando por aqui, vamos voltar para as cobertas, que já está caindo para 21 graus de temperatura e o negócio aqui está apertando. É isso, então até a próxima semana com mais um Pilha de Gibis. Este podcast é uma produção do site Arte Final. Acesse www.artefinalhq.com.br.